Outubro Rosa, bem, na verdade, é um programa nacional, né? É no Brasil todo, a gente está fazendo essa mobilização. Que, inclusive, a presidente Dilma está incentivando bastante, né? Já está destinando recursos para mais mulheres serem atendidas nesse programa.